obrigando o setor público, que serviu de base para o Haddad entrar com essas políticas de inclusão de pessoas com deficiência. Fui pegar uma conversa, a gente foi num evento lá e eu apresentei os dois, ela começou a dar uma ideia e ele já pontificou sobre um tema que ele não tinha a menor ideia. Vamos lá? Vamos lá. Ah, tá. Bom, um dos pontos mais polêmicos aí do governo Michel Temer foi a medida provisória que... Foi medida provisória? Sim. Medida provisória. Bom, um dos temas mais polêmicos do governo Michel Temer foi a medida provisória propondo a reforma da educação. Criou um grande alarido, inclusive entidades que eventualmente poderiam ficar a favor, criticando o fato de medidas que mexem com a raiz aí do problema educacional ser por medida provisória. E até agora não se tem clareza ainda sobre os principais erros ou eventuais virtudes aí dessas medidas. O nosso entrevistado é Roberto Catelli, que é coordenador da Unidade de Educação de Jovens e Adultos da Ação Educativa, uma ONG que já existe há 22 anos, que está diretamente ligada às questões de educação. O Catelli, o primeiro ponto, assim, essa questão da medida provisória. Antes a gente estava ouvindo falar aí na nova grade curricular, um conjunto de mudanças estruturais. Essa medida, ela vem consolidar essas mudanças ou ela sai da cartola aí? Não, ela sai da cartola, ela atropela tudo que estava sendo feito no país nos últimos anos. Né? Na verdade, ela deixa de levar em conta, por exemplo, a base nacional comum que vinha sendo constituída e decide por um caminho completamente novo que obriga, inclusive, a se rever o que estava sendo pensado como base nacional comum. Mais do que isso, né? A gente tem um conjunto de discussão. Existia já um debate sobre ensino médio no Brasil que vinha se constituindo nos últimos anos. Existia já um norte de encaminhamentos que agora absolutamente se desfaz e se entra por um caminho um tanto obscuro, digamos assim. Inclusive as ONGs privadas que aparentemente no lançamento eles quiseram dar mais espaço, elas faziam parte dessas discussões todas prévias, né? Sim, isso, exatamente. Havia alguns anos já, e até vamos dizer que isso é um problema, havia um excesso de demora, de impasse em termos de definir caminhos para o ensino médio. Acho que isso é um diagnóstico que a gente pode fazer e que não está equivocado. Uhum. Né? E que vários atores participavam de uma perspectiva muito mais democrática, mas efetivamente o governo decide atropelar tudo isso e baixar via medida provisória uma regra totalmente diferente. E essas regras vêm na cabeça de quem? Bom, aí eu acho que é bastante interessante a gente pensar o que está por trás, o que pode estar por trás de uma medida provisória como essa. Né? Bom, na minha visão e de tudo que eu consigo apurar a partir do que a gente está vendo, existe, primeiro, o que a medida provisória diz de mais importante que muda em relação ao que já está posto? Né? Acho que, primeiro, esta proposta de suposta diversificação do ensino médio, que eu acho que é um discurso muito... É uma maneira muito sutil de querer dizer uma coisa que parece boa e, não é, e nem tanto. Porque, na verdade, você está propondo, então, que agora nós vamos ter um ano e meio de ensino médio básico, né? E até um ano e meio, nem é obrigatório ser um ano e meio. E o restante do período será uma parte diversificada que se divide em 5 áreas. A quinta área não existia, que é a educação profissional. Então o aluno passa a escolher uma ou mais áreas a partir desse campo diversificado. Com que idade que ele faz a opção dele? Com 16 anos. É. Né? Teoricamente com 16 anos. Bom, ao escolher uma área, então supostamente ele passou a atuar dentro da sua área de vocação. Isso não é bem verdade, porque aí eu vou chegar onde eu quero dizer que eu acho que está na origem da questão. Veja, nós estamos falando que então esse sujeito poderia escolher. Agora, uma Secretaria de Educação oferecer 5 opções para esse sujeito implica em aumentar investimento e não em reduzir investimento. E nós estamos falando de uma lógica que é da simplificação, não da complexificação. O que está por trás da medida provisória não é dar mais oportunidade ao jovem, mas é simplificar o processo do que é o ensino médio no Brasil. Por um diagnóstico que já foi dito por várias pessoas aí no governo, de que o jovem está descontente com esse ensino médio, que o jovem se insere no mercado de trabalho, que o ensino médio precisa ser mais pragmático. Então, vamos reduzir, vamos simplificar. Então, O falso discurso de que supostamente ele vai poder escolher mais, na verdade, o que está por trás é de que vamos simplificar. Como simplificar? Evidentemente, as secretarias de educação não vão ter recurso para bancar 5 áreas. E elas vão escolher a área. Elas vão escolher a que lhe for mais factível. E o aluno vai ter que entrar naquela. Né? O caso, para mim, mais grave é anunciar que vamos ter educação profissional no ensino médio. Eu acho que isso está correto, de certa forma. Só que não existe estrutura de educação profissional no país. O Brasil não tem estrutura. Então, antes de você anunciar uma medida provisória, você tinha que fazer o quê? Vamos pegar 3 anos, vamos gastar muito dinheiro, né, e vamos investir no ensino médio no país. Aí, talvez, na educação profissional. Aí, talvez, você pudesse pensar em criar uma quinta área. Agora, do jeito que é hoje... Né, ou seja, foi uma solução de gabinete que não levou em conta os recursos disponíveis, nem nada. Eu acho que levou de gabinete, com certeza, mas não só de gabinete, mas talvez que vá muito de encontro a um problema do secretário estadual de educação, que é um ensino médio que tem falta professor, que falta dinheiro, que tem greves, que precisa simplificar para talvez se tornar mais barato ou menos problemático. Então, quer dizer, me parece que existe algum acordo, no mínimo no âmbito aí das secretarias, dos estados, né, em que me parece que se cimenta um pouco uma possibilidade de vamos tentar transformar esse ensino médio em alguma coisa mais factível no âmbito das secretarias estaduais. Porque se não fizer esse acordo, aí não teria nenhuma chance da coisa andar. Né? Mas factível? Factível porque pode ficar mais barato. E pode ficar mais simples. Porque talvez, eventualmente, você possa até vir a terceirizar uma parte desse ensino médio. Já tem uma porta na educação profissional lá, que é de poder ter participação de terceiro. Amanhã pode ser que você entregue toda essa parte diversificada para, por exemplo, uma iniciativa privada. Ah, tá. Este pode ser um caminho. Uma das pessoas que o novo ministro leva para lá é o dono de um dos maiores grupos educacionais. A gente sabe disso. A Maria Helena, o papel dela nisso tudo, a ex-secretária de Educação de São Paulo. Pois é, não sou capaz de trilhar exatamente até onde ela tem se colocado no discurso em que o jovem é um descontente com o ensino médio, por isso justifica essa reforma. Agora, fazer uma reforma que supostamente tem como motivação o descontentamento do jovem e não perguntar a nenhum jovem que ensino médio você quer, me parece que... Mas ela, como secretária da Educação de São Paulo, a fama que ela teve foi de solução de gabinete, empurrado igual abaixo, esquecendo que o produto final depende da aceitação do professor e do aluno. Nisso está dentro do script, né? E uma outra coisa que me parece grave, que acho que tem a ver com a lógica do que esse governo está pondo, é você, de fato, criar duas escolas de ensino médio. Uma para quem pode pagar, que pode comprar um serviço mais completo, um pacote mais completo, né? E que vai poder fazer a universidade com um acesso mais garantido para fazer ou um exame de um Enem ou uma universidade mais, com mais difícil acesso. E a escola pública, quando você passa a ter 1 ano e meio de básico e 1 ano e meio de onde você vai estar em uma área de conhecimento, só que o Enem continua dando conta das 4 áreas. Ah, tá, entendi. O que aconteceu? Este cara passa a não estar mais preparado para competir. Então, vamos pegar essa questão do mercado de trabalho, quer dizer, com a indústria da informação, com a economia da informação, o conhecimento múltiplo passa a ser uma exigência, né? Isso aqui ele volta para uma especialização fordiana. Volta para um lugar de uma certa mão de obra barata. Quer dizer, na verdade, você está formando um sujeito com baixa qualificação, uma qualificação... Por exemplo, quando eu digo que nós não temos uma formação técnica profissional de qualidade, então o que vai acontecer na prática? O cara vai fazer aquele curso na escola de baixíssima qualificação, que exige só a lousa e giz, né, e não tem tanto trabalho técnico de formação, de experimentação e tal, e vai... Se ele não consegue, então, mais estar preparado para ingressar no Enem, por exemplo, se preparar para a universidade, está se supondo que esse cara vai ficar uma formação técnica de baixa qualificação para um mercado de trabalho de baixo, pouco qualificado. Eu acho que você está claramente voltando a uma lógica de uma segmentação muito de classe mesmo, onde você está colocando num certo lugar um trabalhador e num outro lugar, talvez, uma classe média que vai continuar tendo acesso à universidade. Acho que o risco daqui para fazer essa reforma, para mim, é maior, é esse. O setor privado ele andou consagrando aí alguns pedagogos, alguns especialistas aí em educação. Isso aqui saiu da forma de algum deles? Olha, eu não tenho a fonte, não me parece. Me parece uma reforma apressada, Porque quando a gente, pelo que a gente acompanha de fora, não foi especialista, o Ayrton Senna, ou todos pela educação, a visão não é tão, tão restrita assim. Não, não é tão restrita. Eu acho que não. Acho que esses grupos, com divergências com os setores da esquerda ou não, ou da direita, enfim, de posições políticas divergentes, estavam inseridos num debate mais amplo. Isso. Eu acho que eu não sou da posição de que não, tem. Não, acho que tá, existia um debate mais amplo, existia uma certa perspectiva. O que a reforma, a medida provisória, ela atropela, porque eu acho que a palavra atropela é apropriada. E o Plano Nacional de Educação, que foi, não sei, 600 mil pessoas que discutiu, isso aí foi absolutamente atropelado também. Embora, em algum momento, se diga que está, se de alguma maneira, buscando atender a inserção dos jovens, conforme o Plano Nacional de Educação, ampliar a educação integral. É isso. Esse é o ponto que eles, único ponto que eles colam no Plano Nacional de Educação, mas a perspectiva é restrita. Não é uma perspectiva de ampliar a educação integral para um número maior, muito do que já se fazia até no governo anterior. Na verdade, o que está se fazendo é redesenhar um pouco, dar um outro formato para isso. Tem um número mínimo, se não me engano, alguma coisa como 500 mil alunos até um período X, mas que parece mais uma vitrine de uma proposta de educação integral, porque também não está colada uma proposta estrutural de educação integral. É um número que jogaram lá. É um número que está colocado lá do ponto de vista orçamentário, de quanto vai se investir nisso e que atende um número X de pessoas. Mas não tem nenhuma proposta de universalização disso. Né? O que me parece muito mais é que você vai poder dizer que isso está funcionando em certos lugares, que tem alguma eficiência, mas longe de dizer que você está pensando em transformar uma escola integral para todos. Quando a gente pega o ensino médio, está em todo o país, você tem... O resultado final é a ação do professor com o aluno aqui, eventualmente a família e o ambiente ajudando ou prejudicando. Para que as ordens cheguem daqui até ali, é um processo pedagógico também. Esse é um problema da reforma, né? Quer dizer, até onde ela vai conseguir, de fato, nessa perspectiva, sem debate público, sem diálogo adequado, sem implementar um processo de construção, muito apressado, né? O tempo de um governo muito curto também, que quer ter resultado, e de pretensões políticas, talvez, do ministro, com relação também a ser ministro, e o que ele vai ganhar nisso politicamente. Então, tem muito pouco tempo. E é muito difícil achar que em 2 anos, por exemplo, que é o tempo deste governo, você vai conseguir fazer, de fato, uma reforma deste tamanho, sem diálogo, fazer ela chegar na ponta. Então, também tem o risco de que você fez tudo isso e, na prática, a coisa ande muito pouco. Esse é o quem que está apoiando isso? Já que as próprias ONGs privadas aí já estavam integradas nessa discussão toda. Aí. Lá no Brasilianos nós fizemos alguns programas que você participou, inclusive, onde você tinha lá desde sindicato de professores, você tinha associação das secretarias de educação e você tinha ONGs, todas com suas posições, mas já uniformizando consensos e tudo assim. Eu não sou capaz de dar nome aos bois, mas sou capaz de dizer que, certamente, existe uma ótica privatista. Tá. Aí. Então, aqueles que estão interessados em lucrar com a educação, podem ver por aí uma redução do papel do lugar do Estado na educação e uma possível entrada maior de agentes privados oferecendo serviços educacionais. Ou seja, você mantém uma escola básica aqui e essa parte técnica que vai ser oferecida, você terceiriza? Ela pode ser terceirizada. Isso já está posto nesse modelo. Né? Inclusive, não precisando mais de professores titulados para esse campo. Né? Pode-se contar com professores que não são especialistas diplomados conforme orienta a lei brasileira. Muda isso também. Né? Então já abre uma outra porta também, que é uma outra lógica de pensar até o próprio lugar do professor nessa história. E que pé que está essa medida provisória hoje? Bom, ela teve 560 e tantas emendas. Isso para mim já transformou a coisa num caos. 560? 560 e tantas emendas. Fechou em 29 de setembro, a última informação. E agora tem que entrar em processo de tramitação. E tem uma outra coisa que me preocupa aí, né? Quer dizer, existe uma negociação a ser feita aí no Congresso agora. Existe também uma outra lei lá em discussão no Congresso, por exemplo, que é o programa da Escola Sem Partido, que tem hoje uma bancada expressiva que apoia esse tipo de iniciativa também. O relator dos dois projetos é o mesmo, que é o deputado Exalcido do PSDB. Então, acho que tem um processo de negociação, de acomodação de interesses no Congresso agora em torno desse tema e também difícil administrar, ter lançado isso como uma medida provisória e com todo esse conjunto de emendas e de conflitos que isso colocou, e fazer isso transformar-se na prática, numa operação real, eu acho que tem um grande problema constituído aí também, que para ser um grande nó para se desatar. Quer dizer que tem uma boa chance dela ser rejeitada. Não sei se ela tem chance, não sei o quanto, porque aí tá difícil nesse país hoje dizer, fazer prognósticos desse tipo de coisa. Eu acho que depende, acho que tem um caminho de negociação no Congresso, né, a ser desenhado. Claro que dificilmente o governo vai na linha do voltar atrás, não acredito que ele vá querer voltar atrás nesse caminho, mas o processo de implementação, agora talvez perceber o que significa implementar isso, pode ser um grande nó para esse governo. Acho que isso pode ser um desafio muito complexo, né? E assim, a gente sabe, educação é algo complexo, as coisas não acontecem da noite para o dia, as coisas não se fazem por medida provisória, ainda que a medida provisória possa ser editada. Né? Por quê? Porque é isso que já foi dito. Entre um governo federal, que é indutor de política, e quem executa são estados e municípios, daí tem uma diversidade de realidades, de contextos econômicos, políticos, que fazer isso funcionar... Olha, nós tivemos um período de maturação aí do setor de saúde que acabou criando uma base política muito relevante, independentemente dos partidos. Né? A educação caminhava para isso. Tem uma bancada da educação pública hoje para defender as bandeiras aí... Existe, mas hoje é um interessante, é como que também o interesse sobre a educação se transformou em uma coisa muito interessante no Congresso. Né? Quer dizer, como é que você tem essas forças conservadoras hoje muito interessadas, a Comissão de Educação mesmo hoje, ela tem vários nomes muito ligados a essa bancada que migraram para a Comissão de Educação, né? E que estão vendo a educação como um lugar de discurso, de interesse econômico, muito importante no contexto que nós estamos. Quer dizer, quando você criou espaço para os grandes grupos educacionais aqui, você, de uma certa forma, você afastou aquela influência nefasta dos grupos nacionais, mas criou uma força política e financeira complicada para ela. Acho que tem que juntar um pouco até essa discussão hoje com a PEC 241, né? Porque, na verdade, a PEC 241 ela cria já esta brecha em que o Estado se recua do campo do investimento público em educação e abre a porta para o investimento privado. Em última instância, quando você tira o Estado como ator, tem alguém lá na porta esperando para tomar esse lugar, né? Então, quer dizer, juntando a reforma do ensino médio com a PEC 241, evidentemente, o que nos parece indicar é que você está abrindo a porta para que os setores privados da educação, que são grupos hoje fortes, a gente sabe, tem grupos nacionais e com capital estrangeiro cada vez mais aparecendo aqui, possam ter uma fatia maior desse bolo. Isso me parece um desenho que está sendo... O que seria razoável se o Ministério da Educação tivesse uma programação pedagógica consistente aí. Esse é o problema. A gente, na verdade, tem muitos problemas ainda não resolvidos na nossa base educacional. Nós temos 65 milhões de pessoas de 15 anos ou mais que não têm ensino fundamental no Brasil. Nós somos um país com o maior ensino analfabetismo da América Latina. Temos um analfabetismo funcional de um terço da população adulta. E como é que está sendo a atuação do Ministério nos outros temas? Por exemplo, na questão do combate ao analfabetismo adulto? Aí... Bom, isso eu posso dizer primeiro que... nos últimos 2 anos a gente já vinha num processo, eu preciso dizer que a gente vinha num processo já de escassez de recursos para esse tema. A gente chegou a ter no programa Brasil Alfabetizado, que é o programa criado em 2003, 1,5 milhão de pessoas no seu pico de pessoas sendo atendidas, mas tinha dificuldades também em dizer que a eficiência daquele programa estava levando de fato a uma redução dos índices, e não estava, efetivamente estava muito lenta essa queda. Mas agora a gente teve um cenário de suposta paralisia desse tema depois nesse governo atual. E agora se acena com a possibilidade de uma retomada do programa de alfabetização no próximo ano, mas com números bastante inferiores em relação ao que se praticou no passado em termos de atendimento. E sem, me parece, mudanças muito substantivas. É continuar com o farol muito baixo, com recursos muito menos expressivos, e não vejo nenhuma proposta mais alentadora para esse grupo de brasileiros mais expressivo que não compra educação básica. Aliás, ao contrário, Eu não consigo imaginar que com o PEC 241 você faça a política de inclusão. Claro. Você mal vai fazer a política ordinária de atender as crianças e jovens que a lei obriga. Né? É, fazer outras políticas de inclusão me parece que fica bastante complexo. Maravilha, Roberto. Opa, que pesadelo, hein? Pesadelo. É o amadorismo com negócio, né? Os caras têm 2 anos.